vamos conhecer o que é a trajetória de um jogador de basquetebol. Gente, vocês já ouviram tudo, mas essa aqui é incrível. Falo do jogador Luke Ridinor. Você já viu um jogador mudar de equipe, passar por 5 equipes no prazo de uma semana? O Luke Ridinor começou no Orlando essa semana. O Orlando mandou ele pro Memphis. O Memphis pegou o Ridinor e mandou pro Charlotte. O Charlotte, por sua vez, acabou trocando ele com o Oklahoma. E o Oklahoma trocou ele com o Toronto. Então, o Luke Ridinor diz que está indo, vai correr com seus filhos e a família. Escuta, pai, onde é que nós vamos morar ano que vem? Cada dia eu só estou num lugar. Um dia eu só estou em Orlando, outro dia em Memphis, outro dia em Charlotte, outro dia em Oklahoma, no outro dia em Toronto. Quer dizer, ele nem sabe mais o que falar para a família dele. Mas olha só o que é realmente interessante na NBA. Enquanto o Ridinor, em uma semana, já passou por 5 equipes, Tim Duncan, em 18 anos, só jogou no San Antonio Spurs. E outra, acabou de renovar e vai ficar no San Antonio Spurs. Vai disputar a sua 19ª temporada no San Antonio Spurs, ele que é pentacampeão. Convenhamos, ele não teve que viajar tanto que nem o Luke Ridinor. Quer dizer, a hora que eu acabei esse boletim que você está ouvindo, vai ver, ele já está em outro time, hein? Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse and Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chope gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse and Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse and Bar. The game starts here.